Fecheiro 14. D continua a interessar-se só por Tero Miliciano. 23 anos, perdeu a vida, tornou-se amigo de Lafon. Lafon deslumbrou-o com o automóvel blindado, o gabinete blindado, as paredes blindadas. Ter é um tipo estranho. Não tem pensamento nenhum na cabeça, só tem desejos. É um corpo feito para o prazer, para a boémia, rixas, mulheres. Há 8 dias, D e Roger interrogaram Ter. Thérèse assistiu ao interrogatório. Os que assistiram ao interrogatório de Ter conhecem-no tão bem como se o conhecessem desde sempre. Ter tinha sido amigo do grupo Bonnie Lafon. Porque é que entrou para a milícia? Tinham perguntado a Ter. Porque de outra maneira não podia ter uma arma. Porque uma arma? É giro, uma arma. Tinham-no chateado durante 1 hora para saber o que fazia da arma que tinha e quantos resistentes tinha morto com essa arma. Eu era o último dos últimos no grupo. Nem podia ter morto resistentes. Dizia que tinham ido caçar para Sologne com artistas de cinema. Tinha sido durante um tempo secretário de Lafon. Não tinha dito que não matava resistentes, se pudesse. Foi um grupo do FFI do 15º bairro em que ele se tinha insinuado que o descobriu e o mandou para o grupo Richelieu, porque não tinham lugar onde estavam, para ficar com ele. Também lhe tinham perguntado o que é que andava a fazer lá nos FFI. Queria combater. Com que arma? Com a minha arma. Pensava que era a única maneira de se esconder, não? Não, era para combater. Eu não queria fazer mal aos alemães, não era isso. Era para combater. Tinham-no encontrado com uma braçadeira FFI no bolso. Perguntaram-lhe o que é que ele fazia àquela braçadeira que estava no bolso. Disse que a tinha encontrado. Sorriu. Não, apesar de tudo, um tipo como eu usar braçadeira. Passa Baupin. Continua à procura do FM e do Gruyère. Quando é que tens 1 minuto? Diz D. Pode ser agora, diz Baupin. Afastam-se e discutem. Thérèse fica com Ter ao pé da lareira. Pensa que D e Baupin devem estar a falar sobre Ter e que Ter nem desconfia. De facto, Ter começa a distrair-se. Segue com os olhos o grupo dos espanhóis que limpam as armas e também o de D e Baupin, mas principalmente os espanhóis, porque Ter é assim. Para conduzir um automóvel, para ter um revólver no bolso, Ter perdeu a vida. Andou na Boémia com Lafon e Bonny. Conduzia a toda a velocidade o automóvel blindado de Lafon quando ele fazia buscas nos bairros judeus. Um dia tinha ido caçar, atirou por detrás das árvores, não sabe se matou alguém. Sabe-se tudo. Ter confessou tudo imediatamente. Para Ter, tudo é simples. Ter diz para consigo: eu tinha uma arma, era do grupo de Lafon, atirei para as árvores, vou ser executado. Quem fez mal deve ser executado. Não serve para nada uma pessoa defender-se, acha Ter. Ter dobra-se às exigências da justiça e da sociedade. Acredita na perspicácia dos juízes, na justiça, no castigo. E enquanto espera, é engraçado ver desmontar armas. Flic, flac. Também é como uma planta, Ter, como uma espécie de criança. Thérèse e D. Têm aí uma certa preferência por Ter. É forçoso. É forçoso que se tenha preferência por uns e repulsa por alguns dos outros. Está no centro Richelieu um homem mundano, muito menos culpado do que Ter, e sabia que escapava. Ter, não. Ter está seguro de ser fuzilado. O homem mundano pediu que o pusessem com pessoas do meio dele, porque tinha direito a certas preferências. Então D pô-lo no compartimento comum do átrio com um campeão de boxe e uma criada. Em um ano, Ter ganhou 6 milhões no escritório comercial alemão. Quanto é que ganhava com esse emprego? 6 milhões em 1943. 2 milhões este ano. Nem por um segundo Ter hesitou em dizê-lo. Ter não tem realmente qualquer astúcia, nem o menor orgulho. O que gostava de ter acima de tudo era cigarros. E uma mulher também. Enquanto o interrogavam, 8 dias depois de ter sido preso, Ter olhou Thérèse com uma certa insistência. Ter tem cara de estroina e deve sentir falta de mulheres. E é impossível mandar subir a amante que está no átrio. É proibido. Já lá estão 11 na contabilidade. De qualquer maneira, não era coisa que se pudesse fazer. Passa-se o mesmo quanto aos cigarros. É proibido dar cigarros aos prisioneiros. D voltou a aproximar-se de Ter e Thérèse. Vamos embora. Ter vai à frente. D inclina-se para Thérèse e diz baixinho: Bopin não tem lugar. Tem que se telefonar para o Cherche Midi. À saída, D faz um sinal amigável a Hernandes. Thérèse também. Hernandes é um gigante, um comunista. Foi ele e mais 2 do grupo dele que executaram o agente. São 17 nesse grupo. São considerados por todos os franceses os mais velhos da luta. O facto de ter sido Hernandes a encarregar-se da execução do agente confirma evidentemente, aos olhos de D e de Thérèse, que é bem fundada a confiança que depositam em Hernandes. Foi ao grupo dele que coube aquele trabalho, está certo. O agente era francês, mas os franceses não tinham discutido. Talvez não estivessem muito seguros da necessidade de matar o agente. Hernandes estava. Hernandes está a comer tomate. Tem um sorriso de criança gigante. É cabeleireiro de profissão. Republicano espanhol. Quanto à razão de ser. Com a mesma certeza, com a mesma facilidade, metia uma bala na cabeça se isso fosse útil ao avanço da eclosão da Revolução Espanhola. Quando não combatem, os espanhóis põem óleo nas armas recuperadas. Conhecem os cantos em que podem encontrá-las. Ficam fora toda a noite. Dormem muito pouco. Falam e falam sem parar da futura luta em Espanha. Todos eles acreditam que vão partir nos próximos dias. É a vez de Franco, diz sempre Hernandes. É isso que os não deixa dormir. A libertação de Paris faz sonhar os espanhóis. A grande questão para eles é recuperar as armas e unirem-se. Os socialistas impõem condições inaceitáveis aos comunistas e aos da FAI. Estes pretendem unir-se pelos seus próprios meios na fronteira espanhola. Os socialistas pretendem organizar um corpo expedicionário formado em Paris. Durante todo o dia se fala nessa partida. Todos abandonaram a profissão para voltarem a partir. Ao cruzar-se com Hernandes, Thérèse pensa que se Ter tivesse que ser executado nos dias a seguir, seria melhor que fosse ele, Hernandes, a fazê-lo. Por ela preferia que fosse Hernandes. Sorri-lhe. Só Hernandes sabe a que ponto é preciso matá-lo. Thérèse não sabe em pormenor o que disseram um ao outro, D e Bopin, sobre Ter, o miliciano. Trataram de questões de organização, sem dúvida. Ter vai sair do centro. Talvez seja executado. Ter fica contente por deixar o centro de Antin. Anda com um passo ágil, rápido, à frente de D e Thérèse. Sabe que regressa à sala da contabilidade do centro Richelieu, mas de momento não pensa nisso. A perspectiva do passeio de carro do centro de Antin para o centro Richelieu faz com que se esqueça disso. Thérèse é assim, esquece depressa. Ao chegar à rua, ao sítio onde está o carro, Ter afasta-se de repente de D e de Thérèse, contorna o automóvel e com um gesto largo, galante, abre a porta à Thérèse a sorrir. Claro que está contente por deixar o centro de Antin, mas não é só isso. Acontece que simpatiza com D e com Thérèse. Acontece que é Thérèse quem guia o carro e ele dantes guiava carros. Sente uma espécie de afinidade com Thérèse. Ter não é um prisioneiro comum, porque aconteceu esta coisa admirável. Ter, durante o interrogatório, foi tocado pela lealdade de D. E é claro que na confissão total, quase desconcertante de Ter, houve o desejo de agradar a D. Ter é assim, simples. É como se Ter fosse uma espécie de planta. Ter está sentado ao lado de Thérèse, que guia o automóvel. D está no banco de trás. Segura na mão direita um pequeno revólver antigo, de pequeno calibre. É a única arma que resta a D. Roubaram-lhe o FM e o 8mm no centro Richelieu. Este revólver que D segura está encravado. Já não funciona há muito tempo. D encontrou-o na gaveta da secretária, em vez do 8mm. Impossível saber-se de onde terá vindo. Thérèse também sabe que aquele revólver apontado a Ter não funciona. Ter não sabe, evidentemente, mesmo que tenha notado que o revólver era ridiculamente pequeno. D impressiona-o de tal modo que não pode suspeitar de que o revólver dele não funciona. Para Ter, D só pode ter armas tão perfeitas como a sua alma. Ter mantém-se sossegado ao lado de Thérèse. Está bom tempo, uma grande claridade, não há polícia. A polícia lutou com o povo de Paris e ainda não retomou funções desde a libertação. Há 3 dias que as ruas estão sem polícia. Automóveis cheios de FFI circulam em todos os sentidos, nos sentidos proibidos também. Andam a grande velocidade e ultrapassam-se usando amplamente os passeios. Um frenesinho de desobedecer apoderou-se das pessoas. Uma embriaguez de liberdade. Ter está fascinado pela velocidade dos automóveis, pela quantidade de automóveis, pelos canos das armas que saem fora das portas e brilham ao sol. Temos que aproveitar, diz de repente. Ainda não há polícia. Estas coisas acontecem uma vez por século. Ter voltou-se para D, que segurava o revólver apontado para ele, e riu. Isso é verdade. Ter é assim. Agrada-lhe que não haja polícia. Ter nunca gostou da polícia. Se está tão à vontade com D, é por D não ser da polícia. Ter não reflete. Não pensa que o facto de não haver polícia anuncia tempos novos, tempos que ele não vai viver. Não vê mais longe que isto, Ter. Ter está muito atento ao manejo da embreagem, às acelerações, à condução do automóvel no turbilhão soalheiro das ruas. Ter gosta de manejar automóveis, armas, dinheiro, mulheres. Gosta daquilo que circula, que se esbanja, que se gasta. Para ele, conduzir um automóvel é uma coisa em si mesma fascinante. Tanto mais que é algo completamente diferente da vida que leva há 10 dias na contabilidade, com os outros 10 milicianos. E está realmente um dia muito bonito. E todos aqueles automóveis cheios de rapazes e raparigas da idade de Tej, a toda a velocidade, com as metralhadoras e as carabinas apontadas em todas as direções, a sair fora das portas, torna o verão mais forte, mais fascinante. De longe, toda esta desordem conquistada, livre e exaltada, age sobre Ter, que está contente por estar num daqueles automóveis, por participar neste movimento, seja a que título for. É, de certeza, o último passeio da vida de Ter. Em todas as esquinas, com pontualidade, com atenção, Ter estende o braço para facilitar o andamento do automóvel. do automóvel que o leva direito à sua célula do centro Richelieu, de onde só voltará a sair, provavelmente, no carro celular. De vez em quando, do telhado dos prédios, vêm arrulhos de metralhadoras, fundo sonoro, claro sol, verdes folhas. Quando é demasiado perto, os peões abrigam-se na entrada das casas e riem para os FFI que passam de automóvel. E a certa altura, Thérèse volta-se para D e pisca os olhos por causa do revólver encravado. E D e Thérèse sorriem. Só Ter é que está a sério. Pontualmente, estendo o braço em cada esquina. Quando Thérèse e Albert foram levar outra vez Ter à célula dele, Ter perguntou a Thérèse se nas coisas possíveis cabia ter pão como suplemento às rações e também um baralho de cartas para passar o tempo. Ter pediu isso a Thérèse muito baixo, às escondidas de Albert. D tinha ido repreender os FFI da cozinha que pilhavam as porções dos prisioneiros. E Thérèse tinha ido buscar um baralho de cartas e pão. Ao fim da tarde, Thérèse acompanhou Albert à contabilidade para entregar a Ter as cartas e o pão. Ter, sentado em cima da mesa, contava aos outros prisioneiros o seu passeio por Paris. Thérèse entregou as cartas e o pão. E ao fim da tarde, tinham encontrado Ter em cima da mesa e rodeado por outros três milicianos, jogavam às cartas. Os outros não queriam jogar a sério, jogavam com indolência. Ter obrigava-os. Ter tinha uma extraordinária vontade de jogar, uma vontade de quem vai viver, não era menor. Estava sentado em cima da mesa, com as pernas cruzadas, obrigava os outros a escolher as cartas deles, a jogá-las. Depois jogava. Jogava sozinho. Lançava as cartas sobre a mesa e regozijava-se por ganhar. E plaf! E agora jogo este as. E agora corto. E agora ganho. Ao lado de Ter, sobre a mesa, tinha ficado um pedacinho de pão. Era só o que tinha sobrado dos três pães que Thérèse tinha levado a Ter. Tinham engolido tudo. Ter tinha partilhado. Até Albert tinha uma preferência por Ter. Albert, que era terrível com os outros todos. Quando Ter estava lá embaixo, no átrio, D tinha-o encontrado um dia, numa grande conversa com Albert. Albert estava sentado num maple de cabedal. Ter estava aos pés dele. Então diz lá, e as mulheres? Quantas mulheres é que tiveste? Ter refletia. Em quanto tempo? Perguntava Ter. O ano passado. Quantas foram o ano passado? 395. Depois Ter e Albert riam-se muito. E D, que acabava de chegar também, os três juntos. Ter era incorrigível. Se tivesse que morrer amanhã, não perdia a oportunidade de viver. Ter estava convencido da sua abjeção, porque D tinha-lhe dito. E era preciso acreditar em D. Ter não tinha orgulho, nada na cabeça, só infância. Não sabemos o que aconteceu a Ter, se foi fuzilado, se ainda está em Fresnes, ou se o libertaram. Se libertaram Ter, deve estar daquele lado da sociedade onde o dinheiro é fácil. A ideia é curta e a mística do chefe substitui a ideologia e justifica o crime.